Mais perguntas me enterro a cada nova questão. Pessoas se movem pela grana e não pelo coração. Anestesia tira sua dor fisicamente, mas não consegue conter sua dor espiritualmente. Vários estão perdidos ou estão em cima do muro. Ao invés de buscar a luz, se afunda no escuro. Revolução não se vende, não entende, tá de chouriço. Aqui uns querem aparecer, outros ficam no sumiço. A verdade não se cala enquanto a mentira existir. Lutam pra te derrubar e tu luta pra não cair. Se ainda vai aprender que a vida é uma loucura. O que te fere hoje, amanhã pode ser sua cura. Vários bicos já mandou eu tirar meu boné. Eu quero ser o que eu sou e não o que você quer. Então nem adianta tentar me comandar. Cês querem viver de sonho, mas cês precisa é acordar. Tô forte nessa luta, meu espírito é inigualável. Faço de minha vida, tenho uma história memorável. Sei que andar por espinhos será inevitável, mas a minha fortaleza continua inabalável. Tô forte nessa luta, meu espírito é inigualável. Faço de minha vida, tenho uma história memorável. Sei que andar por espinhos será inevitável, mas a minha fortaleza continua inabalável. Eu vi meus ideais descerem pela descarga. Já vi e senti o quanto a vida é amarga. Cês nem sabem mais o que dizer. Na verdade, às vezes a redenção está no que achamos calamidade. Lado bom, vocês só pensam nesse lado. Esquece que quando há um vitorioso, também há um derrotado. Sonhos são destruídos aqui e no mundo inteiro. Se rato vai atrás de comida, vai atrás do dinheiro. Encara a vida, ela eu também observo. Se nos filmes o final acaba bem, aqui é o inverso. Pode ter certeza que emprego nunca vai faltar. O que o mercado rejeita, viela vai contratar. Não adianta você tentar se contaminar. Limpo eu vou ficar, falsidade não vai me dominar. Porque eu tô firme e forte e para sua tristeza, tu nunca vai conseguir destruir a minha fortaleza. Tô forte nessa luta, meu espírito é inigualável. Eu faço de minha vida, tenho uma história memorável. Sei que andar por espinhos será inevitável, mas a minha fortaleza continua inabalável. Tô forte nessa luta, meu espírito é inigualável. Eu faço de minha vida, tenho uma história memorável. Sei que andar por espinhos será inevitável, mas a minha fortaleza continua inabalável. Tô forte nessa luta, meu espírito é inigualável. Eu faço de minha vida, tenho uma história memorável. Sei que andar por espinhos será inevitável, mas a minha fortaleza continua inabalável. Tô forte nessa luta, meu espírito é inigualável. Faço que minha vida tenha uma história memorável. Sei que andar por espinhos será inevitável, mas a minha fortaleza continua inabalável. Vai, junta seus 300 contra mim. Pode vir na covardia, no estilo que Abel sofreu com Caim. Não será meu fim, isso foi prometido. Me esfaqueia por trás que eu ressuscito. E mais forte vai vir meu grito, tipo: quem tá na guerra não desiste. Tu quer roubar minha vida, eu quero libertar a tua. Tamo kit, elite da favela, que é nós. Tuas doses de morfina não alivia, só me deixa mais feroz. Mas eu tenho a minha fortaleza. Ela morreu na cruz pra derramar o sangue sobre minha cabeça. Fui presa e hoje sou caçador. Te caço, não te mato, te ensinando o que é o perdão, o que é o amor. O valor que a vida tem, a gente sabe bem. Então por que pisoteamos, é ninguém, hein? Vamos reconstruir.